Bom, fotojornalismo, para mim, é a minha maior paixão. Eu sou repórter fotográfico com registro na FENAJ, ARFOC. Eu quis tirar isso tudo porque, de vez em quando, eu ia para o Rio e eu queria mostrar algumas fotos agora de esporte para vocês, que também são as que... O fotojornalismo é a área assim, que mais me motiva. Só você voltar uma, Paloma, que eu acho que é esporte. Aí tem a musiquinha também. Thank you. Bom, é isso aí, gente. Trabalha com esporte, é outra experiência inenarrável. Vocês viram ali várias figuras de diversos temas, desde skate até stock car, que todo ano eu faço questão de ir, pelo menos em 3 eventos ao Rio. Desculpa, Carla. Pessoal, desculpa interromper. Nós vamos passar o rack igual ontem, por matrícula. Procura a folha da sua matrícula. Está em cima a orientação. Matrícula tal, para assinar na folha certa, por favor, tá? Desculpa. Bom, gente, eu não vou me alongar muito. Eu acho que já está dando aí 8 e pouco. Vocês já estão de saco cheio de me ouvir. Eu queria mostrar muita coisa. Tem muita coisa que em 2 anos eu acho que eu vivi de forma muito intensa. Eu espero que sirva de inspiração para vocês de alguma forma. Se vocês quiserem perguntar, tem muita coisa ali que eu gostaria de mostrar ainda, mas eu acho que eu vou acabar me alongando. Se alguém quiser perguntar, quiser fazer algum questionamento que eu puder responder, quero lembrar vocês que eu tenho 2 anos de carreira só, então vocês vão com calma, por favor. Mas vocês podem ficar à vontade, que eu puder responder, eu vou estar respondendo. Alguém tem perguntas? Boa noite, meu nome é Isabela. Eu queria saber como que você fez a cobertura daquelas corridas. Se você estava em algum lugar ou se você estava num automóvel, alguma coisa assim. Da corrida que você diz, da Água de Nova Friburgo, na Via Expressa? Ali a gente... O que que acontece? Quando você está trabalhando ali, eu estava trabalhando para a Água de Nova Friburgo. Então eles te passam tudo o que vai acontecer. Você combina às vezes um mês antes, às vezes uma semana antes. Nunca combine na hora, que não vai dar certo. Já combina, já deixa certo um carro e uma moto, pelo menos. Eu fiz agora, tem uma semana ou duas, fotografei um encontro de jipes. E também foi a mesma coisa, tinham 3 carros. Um na primeira fileira, um no meio e outro atrás. Porque se eu precisasse sair do último para fotografar todo mundo passando, eu saberia que teria alguém para me pegar. Bom, às vezes não dá certo, como nesse dia não deu, e eu tive que descer várias partes a pé. Mas nesse dia eu estava realmente em cima de um carro. Alguém mais? Tudo bom? A gente sabe que na frente da câmera ninguém é totalmente natural, né? Assim como na frente do espelho, etc. E naquelas fotos que você mostrou sobre os mendigos em Friburgo, as pessoas me pareceram muito naturais nas suas fotos. Assim. Uhum. Eu queria saber qual... Porque isso é uma dificuldade que eu tenho muito grande. Isso é o quê? Você conseguiu isso como? Pela distância que você fez a foto ou pelo tempo que você passou na frente daquelas pessoas, porque até aqui chegou um determinado momento que aquilo passou a ser natural para elas? Como é que você conseguiu tanta naturalidade? Eu quase me tornei um mendigo ali para fazer aquelas fotos, porque realmente eu estava no chão, estava atrás de poste, atrás de lixeira, atrás de uma moto, tinha um cara esperando a esposa. Eu lembro de uma foto ali que a senhora está com a mão assim, não sei se vocês lembram. Mas aquela foto eu fiz com a lente apoiada na moto e o cara estava em cima da moto esperando a esposa chegar. A esposa chegou, eu fiquei ali mais uns 10 minutos, eles queriam esperar que eu fizesse a foto. Então eu sempre me escondi, assim, a maioria das fotos não foi com tele, foi a distância como daqui até na saída ali mais ou menos, não foi de longa distância não. E é a paciência, gente. Tem que ter muita paciência para fotografar e esperar esse momento magnífico, que é a hora que parece que a pessoa não estava dando bola para o fotógrafo, não estava olhando. Eu sou um cara extremamente paciente, extremamente perfeccionista, e saía realmente frustrado quando eu ia para casa e não conseguia fazer determinada foto. Teve 2 vezes, mais ou menos, que eu saí e não consegui fazer a foto, até pela distância, às vezes muito carro passando, às vezes muitas pessoas. Assim, por último, eu vou mostrar um trabalho que eu faço na noite, que é, eu trabalho para vários produtores em Friburgo. Eu comecei trabalhando com o canal Flagra, e a partir do canal Flagra eu consegui muitos contatos de produtores. Então, todo mundo me pergunta, como que você pega as fotos das pessoas em festa do jeito que você pega? Que elas estão meio bêbadas, assim. Você tem que esperar uma hora, duas horas de festa para que você consiga que as pessoas se soltem. Então, depois que ela se soltou, você pode botar a câmera na cara delas, que elas vão pouco ligar. A maioria são meus amigos, então eu abuso um pouco deles. São pessoas que eu conheço de vista e que estão sempre na Mais Um, na Onyx, na Free Club, na Emporium. São todas casas que eu trabalhei. Não trabalhei para as casas, mas trabalhei para alguns produtores. A maioria dos produtores que fazem festa lá, hoje eu trabalho para eles. Alguém tem mais alguma pergunta? No caso, em casa fechada, você já conhece algumas pessoas, mas no caso ali da transferência dos presos, alguns familiares não estavam satisfeitos com sua presença. E eu percebi que tinha uma senhora ali dando um sinal para você, e achei ela muito natural. Eu queria saber, assim, essas fotos foram publicadas mesmo sem... Não, essas fotos elas não, assim, de parentes e tal, não são publicadas, isso é vetado no jornal. As fotos ali saem com uma tarja nos olhos, saem com algum borrão, para que não tenha esse problema com direito de imagem, que é uma coisa muito complexa. Eu espero que ninguém faça perguntas desse tipo. Isso dificulta muito o seu trabalho, né? Dificulta, porque eu sei que essa foto eu não vou poder usar. Por exemplo, a foto da agressão do PM que vocês nem viram, porque é uma coisa que eu nem quero mostrar. Porque realmente é uma coisa que no dia me complicou, e que por eu não ter dado enredo, por eu ter feito a postura de estátua na frente dele, deixado ele esboçar toda a raiva dele, sei lá o que é que ele... todo o medo que ele tinha, de repente, de eu ter feito a foto da agressão. Mas são fotos que eu sei que eu não vou usar. São fotos que eu sei que eu vou guardar para mim. Assim, até as fotos de festa às vezes geram algum incômodo. Às vezes, 8 horas da manhã, eu ainda estou dormindo e tem gente mandando mensagem pro meu Facebook: tira tal foto porque no fundo eu estava dando perdido na minha namorada. Assim, são questões complexas de direito de imagem, que eu espero que nunca aconteça nenhum problema na minha carreira, que eu tento ser o máximo de atencioso com quem está nas festas. Por mais que demore entrar as fotos no site, eu fico morrendo de medo de ter uma situação dessa. Se vocês forem fotografar, com muito cuidado com isso, com direito de imagem. Enfim, alguém mais? Pergunta. Quem? Boa noite, Mafó. Prazer estar aqui. Filipão. Queria que você falasse para essa galera que está aqui, que está começando, que vai sair. A gente já está acostumado na noite a trabalhar nessa área de publicidade, na área de fotografia. Você está só há 2 anos, você deixou isso muito bem claro para eles. Você já está num nível que parece que já está há anos no mercado. Adriano pode falar isso como ninguém. Fico muito feliz de fazer parte dessa sua trajetória. Eu queria que você falasse para eles que é difícil, mas não é difícil, que eles corram atrás, e como fazer isso, de como somente com 2 anos chegar ao nível que você está. Você tem que gostar muito, assim como qualquer profissão que você vê um grande chefe de cozinha se destacar, que você vê um grande engenheiro, que você... enfim, todo ramo, em toda produção, tem como você sobressair simplesmente fazendo o seu melhor. Eu mostrei aquelas inspirações ali no início para vocês. Busquem ter um pilar, ter uma inspiração. Eu ouço muita música, eu queria trazer, nossa, se eu pudesse, eu traria minha vida para cá, para mostrar como eu cresci, onde eu cresci, as dificuldades que eu passei, as dificuldades que eu ainda tenho na minha vida. e que me empurram para frente, que fazem com que eu vença o dia a dia. Não é fácil, eu vou falar que não é fácil. É, algumas pessoas me falam isso mesmo, pô, com 2 anos já você já fotografou, eu tenho o quê? 6 festivais, tenho 6 exposições. É, eu não gosto de ficar falando muito sobre isso. É, capa de revista, já fui chamado para fazer capa de revista. Agora, tentem deixar o máximo ego de lado. É difícil, a gente é humano, mas principalmente tem um pilar de criatividade, porque ser fotógrafo não é enxergar, é ver. Você tem que realmente se preocupar com o olhar, se preocupar com o que está acontecendo. No momento que você estiver com uma câmera, procure não falar muito, estude muito. É, todo mundo fala de câmera, todo mundo fala de equipamento, todo mundo fala de flash, de lente, e esquece de desenvolver criatividade. Esquece de buscar a sensibilidade, a sinceridade na fotografia. Todo mundo vem, eu tenho milhões de mensagens no Facebook, às vezes eu nem respondo. É, qual câmera eu devo comprar, qual lente? É, se preocupa primeiro nisso. Tipo, isso é o básico. Tipo, um arquiteto que não conhece os equipamentos que vai trabalhar, um profissional de informática que não conhece o que ele está trabalhando, ele não vai conseguir fazer a profissão. Então você tem que conhecer, você tem que saber o que é uma foto clara, o que é uma foto escura, você tem que conhecer todas as características, as técnicas. Isso é obrigatório, isso não é ser fotógrafo. Você pode fazer muito bem o seu trabalho, você pode sair do sol para a chuva, para a noite, fazer fotos lindas. Se você não tiver sensibilidade, o seu trabalho não vai conseguir destaque. Você tem que ter... Adriano sabe muito bem disso, eu tenho certeza que ele conseguiu o status que ele tem, porque ele tem sensibilidade, ele tem alguma coisa, a pessoa tem que ter. Há alguma coisa no trabalho dela, ela não está lá em cima. Eu sei que existem alguns casos raros que a pessoa monta um estúdio e dá muito certo. Trabalha fotografando produtos, que é uma coisa, vamos dizer assim, que não é tão sentimental, mas que também tem muita técnica, tem muito trabalho envolvido, tem muito planejamento antes da foto. Então a dica que eu dou para vocês é isso: mantenham um alicerce de criatividade, pesquisem grandes fotógrafos, olhem o trabalho deles, leia muito o que que o fotógrafo faz. O escritor, ele lê, o fotógrafo, ele vê imagens. Então vocês façam isso, vocês entrem em concurso, desenvolvam um tema que o concurso propõe. E é isso, gente, eu acho que é isso aí. Gente, obrigado e desculpa qualquer coisa, a timidez principalmente. Bom, gente, obrigado. Vamos passar aqui um certificado para o Carlos Mafora, agradecer a presença dele, para a gente poder oficializar esse encontro. Todo mundo já assinou o hack? Ele está passando aí por... Vamos aguardar mais uns minutinhos, que aí daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio de um livro também. Agradecer a Livraria Sideral pelo apoio, ok? Exatamente, Santo de Casa também faz milagre. E daqui a pouco a gente vai sortear um livro do primeiro tempo e depois um livro no segundo tempo de palestra, tá, gente? Obrigado. Pessoal, tem a palestra do Adriano ainda no segundo horário. Algumas pessoas pararam ali fora perguntando da Marcela. A Marcela veio ontem. Na programação oficial ela estava para hoje, mas como o pessoal da InterTV de Campos teve um contratempo, não chegou a tempo, ela, como é colega deles da InterTV, cobriu eles ontem e hoje ficou a programação como já estava, tá? Daqui a pouco foto publicidade com o Adriano. Não sei se agora, vai dar um intervalo, como é que vai ser? Como é que vai ser, boa? Acabar de rodar o hack, vai começar? A gente vai dar uns minutinhos para rodar o hack, quem quiser ir no banheiro, e depois vamos pegar aí o Adriano, para não dispersar.